Azul 4207, pista liberada. Complete redução para 229. Azul 4207. Upper Zulu no meio, até Bravo até Zulu, após prosseguir conforme a rota do plano. Controle Salvador 120, decimal 8, Torre 98, decimal 6. Raciona 5025, Oceaner 6333. Oceaner 6333, correto, time pronto para o inspecionamento. Torre 35595 na trena parte 3 para o inspecionamento. Consiga? 35595 para o inspecionamento, parte 3. Autorizado, time tático, 35595. 5595. November Alpha, West Coast Group. Oceaner 6140, número 2 para Copa, aguarde. Para descida. Para dentro do sol. Ok, então estou autorizado 2 mil pés, ajuste 1-0-2, uniforme final LSS3. Autorizado 2 mil, 2-1, forma final LSS3 estabilizado, já ativado. Escolha 7 com curva à esquerda. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 0171, Índia November Alpha. Saião, passa 1200 pés. 3733, contato radar, submantendo 360, saída da El. 360 da El, 3733. 18, decimal meio, bom dia. Oceaner 6140, para Recife, autorizado nível 350, via Prisco 58. Decolagem da pistona 0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1208, torre 118, decimal 6, aciona 5021, Oceaner 6140. 021. 050, 1021. Gente. Correto, time para puxar excelamento, Xanar 6140. 1983, pronto, cópia. 1983 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita na saída da El, Leda, Pride, Upper Zulu no 6, Cadrava até o Zulu, pode prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5026, 1983. Rumo 983, chame pronto para pushback seguimento. O Índia Bravo, confirme a origem Serra November, Serra November. No plano limitado lote, o 407. Estou autorizado de descida até 2 mil pés, o azul 4207, ajuste no 021. Estou indo de breve. 35595, 47 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 35595, 5595, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da Uno Zero, Torre Uno, no 8, decimal 6, ajuste Uno Zero, 2 Uno. Bom dia. Índia e Alfa, ponto de espera, chamar Torre Uno Uno, 8, decimal 6, trip 5595. Azul 4207 para o localizador, esquerda para o 140, informe estabilizado. Esquerda 140, chamada final, azul 4207. Prossiga. Confirme. Suficiente. No 4, na escuta da torre? A sua escuta, no 0 no 4. É forte embaixo travado, no 0 no 4, vento no 40 graus 08 nós. No momento baixado travado, no 0 no 4. Pronto. 5595, tá totalmente pronto? Decola de imediato. Decola de imediato então, o vento no 50 graus 07 nós, trip 5595. No 4, aguardando informações de pista livre, informa a aeronave da Trip, uma TR, iniciando a decolagem da pista no 0. Ciente no 0 no 4. É o Índia Bravo, autorizado voo local, Serra November, Serra November, Serra November, Serra November, 500 pés, decolar direto com o Noroeste, controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 0137, o teu Índia Bravo. 2345, decida seu critério. Torre 1086, 1021, ajuste, teu Índia Bravo. Livre pouso, pista 0, 1021 no ajuste, 0 no 4. 5595, decolado aos 29, controle 1208. 5595. Controle. Prossiga, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo. Tenta em Salvador, no 40 graus 09 nós. Reporta fora do solo da RMA. Informo duas aeronaves na aproximação da pista 1-0. Um Boeing 737-800 e um Embraer 1-0 da Azul. Ciente, tamo de abraço. Acionamento pra B? 4-0, saída da L-Trip 5595. Controle Salvador, bom dia, Otan 3198, bom, São November, perdeu contato com o centro. 3198, Otan, identificação, chegada mar, desse mantém 050, ajuste 050, 3. 0 na mar, Otan 3198. Achou e travou, 4207 no externo. Ciente, continue a aproximação, aguarda a informação de pista livre, o 4207. Ciente, aguardando. 1-0-1-4. 1-0-1-4, solo 1-3-3-1. Livre à direita, ao livrar a solo 1-2-1-9. Direita ao 2-1-9, 1-0-1-4. Confirma na última aeronave, chamou a... Tá. Patrick Romeu Lima, cheque equipamento de rádio, transmissão ininteligível. Claro. Estabilizado, final do procedimento ILS X-Ray. Tendo para 3.000 e forma estabilizada, no 260. Livre pouso na 0, vento 1, 40 graus, 09 mais. Livre pouso na 10, azul 4207. Juliette, me mantenho no 04. Está autorizado, vamos estabilizado. Salvador, muito bom dia, tá com os dois bandeiras. Drone, estamos já bravo? Drone, 3896, desse manter 050 na chegada a Mare. Ajuste o metrô no 021. Identificação. 080 mais 021. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxway Papá, o tripo, Papá Tripo Romeu Lima. 207, solo 33, livre à direita. Chame solo 1 desse 9. 1 meu Oscar, prossiga. Sente, 1.510, regra de voo visual, ajuste altímetro 1021. Bom ingresso na corrida Interlagos. Uma 397, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do 10, torre 186, ajuste 1021, bom dia. Índia Alfa, ponto de espera 186, decimal 6, com ajuste 1021, do 1397, obrigado e bom trabalho. Uma 104, vai observar o início do táxi do Boeing da companhia, depois ingressa via Juliette, gate 04. Gente, Juliette 04, soltando o braço da companhia, 104. Estabilizado, Gol 260. 260 completa LS X-Ray, chamando torre 1 no 8, 8 6. 18-6, 1-260. Torre Salvador, bom dia, Gol 260. No 260, continue a pressionação repartando externo, embaixo e travado. Sente, reporte externo, 260. Contra 207, ingresso via Juliette, gate 01. No 397 totalmente pronto. Tem uma aeronave da companhia uma milha do externo. A linha decola de imediato, então, 140 graus, 8 nós, o Uno 397. Agilizando as manobras, por gentileza. A linha decola de imediato, 398, 2000 pés, ILS autorizado. 2000, ILS autorizado, 3198. Oceaner 6140, vai coordenar a equipe de solo, aguardar ingresso de Embraer 190 da Azul no Gate 1 e após descer para o pushback. Mantenha a posição de November Alpha. Zero, livre pouso no zero, vento 1, 30 graus 08 mais. O ajuste 1020 metros. Livre pouso no 260. No 397, decolado aos 38, controle no 208. Desça para o 050. 050 na Uno 397, contato radar, decolagem suba 360, saída da EL. Nível 360 na saída da EL, gol Uno 397. Ok, não recebo o seu transponder, Tango de Bravo, confirme a posição. Agora sim, recebo o modo alfa, Tango India Bravo, tá? 500 pés, confere. Tá mantendo 500 pés, confere. Positivo, 500 pés, mantendo o modo alfa. Temos um Bravo November 2, papá, agora 1.500 pés. Passou aí o através de Montserrat, tá com tá ingresso no corredor Interlago, Tango India Bravo. Positivo. Obrigado. Carne. 045, boa, tendo identificação, chegada Monf. Reporte ideal de descida. Solida rotatória para o piloto Romeo Oscar. Solida rotatória, Romeo Oscar. Uno 3896, prosseguindo na chegada Mari, descendo para 2000 pés, altímetro 1021. 3896. Altena Mari, 2000 pés, 1021, tá 3896. Decolado aos 40, controle 1208. Vem lá, obrigado. 98, completa, chamando torre, 18, 36. 86, boa, obrigado. Oscar, ajuste 1-0-2-1. Confirmando, vai realizar voo local. Qual setor, Salvador? Gente, Yankee Delta Charlie, confirme o local de estacionamento. Yankee Yankee Delta Charlie, autorizado voo local, sobrevoo Camaçari, decola da pista 17, direto com Proa Norte, controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona 0133, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie tem conhecimento da área restrita, Camaçari? Gente, Yankee Delta Charlie, confirme o que eu vejo, por gentileza. Yankee Delta Charlie, para acionamento de táxi, torre 118, decimal meio, bom dia. Torre para o pouso, tango de abraço. 118, decimal meio, tango de abraço. Muito bem, abraço. Já estando, Kilo Romeo. Romeu, acho que fechamos torre 18, decimal 6. 386. Momento, chama pro táxi. Passou externo, 3198. 3198, livre pouso 10, vento 150 graus 089. Repouso 10, 3198. Torre, Romeu, Oscar. Romeu, Oscar, prossiga. 2,5 para a rotatória, Alexandre. Continue na proa da rotatória, reporta na projeção da final da 17, informa um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, prosseguindo para o heliponto da RMAR, a 3 milhas da cabeceira 17. Mantenha a 1000 pés, o quilômetro. Ok, está mantendo o Rubir, 500 pés, o quilômetro, a proa da rotatória. O quilômetro ótica, desce para 1000 pés e mantém a proa da rotatória, reporte na projeção da final da 17. Corre, o Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo, prossiga. Pronto pro já visual com pouso, com local de pouso. É, autorizado, iniciou o procedimento. O veto em Salvador é 150 graus 10 nós, e o ajuste em Salvador 1021. É forte no solo controlado da RMAR, o Tango Dia Bravo. Botará no solo controlado, Tango Dia Bravo. Índio November Alpha, Tango Dia Bravo prossegue para enrimar. Positivo, Tango Dia Bravo. Rotatória, captando a nova final da 17, o Kilo Romeo Oscar. Autorizada a final da 17, Kilo Romeo Oscar. Oscar. O 1738 prossiga para 2000 pés. 1021 é a última. 2000 pés. Pode descer para 2000, considerando a restrição dos 50 aqui. Afirmativo, 1732. Estou no 7. Uno 251, alternando 133, decimal 25, gol 1397, obrigado, bom trabalho. Boa. 595, o serviço será terminado, prossiga direto Léo, chamando aquele controle, 120, decimal 1. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Índia November Alpha decolado às 4h30, controle 208. Controle 208, Índia November Alpha. Tem condição de cruzamento? Ah, Índia November Alpha intercepta a perna contra o vento da pista 1-0 e aguarde para o cruzamento. Índia November Alpha. Vai aguardar o cruzamento ainda com o senhor, mantendo contra o vento da 1-0. 6140, mantém a posição. Mantém a posição, mesmo com a terra. Engenheiro Lemberoff, autorizado o cruzamento da presente, de imediato, tem condições? Autorizado o cruzamento, Engenheiro Lemberoff. Final normal do 7, o Kilo Romeo Oscar. Autorizado a final da 1-7, o Kilo Romeo Oscar, reporta na curta. O Kilo Romeo Oscar, o vento 130 graus, 08 mais. Sim, micro pushback, o gol no 93. Pouso para o Kilo Romeo Oscar. Livre pouso, Kilo Romeo Oscar, vento 130 graus, 09 mais. Pode nessa via Juliette, gate 02, então 3198. Cruzou, Índio 9 Bravo. Ciente, controle no 208, Índia 9 Bravo. 208, controle, até retorno, Índia 9 Bravo. 6140, livre decolagem da pista 10, vento 140 graus 09 nós, informa a aeronave ingressando no corredor forte, mantendo 1000 pés, não interfere com a sua decolagem, 6140. 6140, livre decolagem, está vendo o carro. Mantém prosperada a papá. Kilo Romeo Oscar, seu solo aos 48, confirmando pátio. Ciente, ingressa à sua esquerda, 180, aguarda para ingressar no 7 novamente, o Kilo Romeo Oscar. 57, eu estou aguardando para encurtar o doutor trajetório. Usado alinhar e manter cabeceira no 7. Ciente, qual vai ser o... O setor de... do sobrevoo? Vamos lá, uma meia, tá? Um, dois, uma meia. 6140, decolado aos 48, controlando 208. 208, 6140, mande. Sobrevoo Porto de Aratu, decola direto para Noroeste, controle 120... Oi, tô torre no 186, cena 0137, tô vindo de Bravo. Tô vindo de Bravo, consigo saber? Ciente, para decolagem, torre no 186. Contato com radar na decolagem. 350 na boca, 1-6-4. Vano modificado aos 1349, prossiga com referências visuais 065, Romeu Romeu Lima. O 7. X-Ray, reporte localizador. Reportará. O... aguarde. Pioneiro 45, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 205, o limite ao curso do localizador. Romeu, Romeu Lima, quando possível informe seu estimado de pouso. 1-4-1-3, copiado Lima. Nosca autorizado cruzamento até o pátio 5, o quilômetro Nosca, ao estacionar a frequência livre. 3896, seu solo 50, livre à direita, ou livrar solo 1209. 1209, à direita. Estamos já bravo, negativo, mantém a posição. Delta Charlie decolado aos 51, suba para 1000 pés e chame o controle 120.80. É Yankee Delta, 500 pés, ok, amigo? 500 pés, Yankee Delta Charlie, então chama controle 1208. Tá, ali. Torre Gol 1738. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 6333.